amizade, amizade de verdade. Eu e meu irmão, quem conhece a gente sabe. Parece um e carne que anda sempre junto. Desde pequenininho, companheirismo em tudo. Alguns confundem a voz, pensa que somos gêmeos. Tem mó referência na união que nós temos. Quando crianças roupa igual, só a cor mudava. Suspensão e o bermudão, tipo os irmão metralha. E até hoje é assim, só que agora é melhor. Qualquer problema dois enfrentam antes junto do que só. Discute pra chegar numa ideia boa. Já até sonhamos na mesma noite e a mesma coisa. Altas sintonias, pensamentos coligados. Cantar a mesma música que o outro tinha pensado. Que é mesmo? Que eu te amo, meu irmão, ó que louco. Dou a vida por você, por você. Um pelo outro. Eu e meu irmão, a gente ali. Lado a lado, em qualquer parada. Eu e meu irmão, a gente ali. Irmão protege irmão, família unida. Eu e meu irmão, a gente ali. Lado a lado, em qualquer parada. Eu e meu irmão, a gente ali. Dois contra o mundo. Os parceiros na rua já sabem, conhecem. Que aqui é os irmãos que mandam rap. De Monza Tubarão, 100% facção. Pelas ruas do Caxias, SC sangue bom. Tem gente que acha estranho se só vê um de rolé. Aí já logo pergunta só pra saber de qual é. E aí? Nos corre do rap se ainda tamo cantando. E bota uma fé se vê que tá melhorando. Quando olho nossas fotos chego me arrepiar. Sabe, tipo sertanejo costumamos brincar. Deus nos quer lado a lado, inseparável. Igual a cada um desses retratos, por isso eu falo. O importante é saber que temos um ao outro. E que nossa amizade vale mais do que ouro. E os cada vão lembrar, contar, conhecer. Desde o começo, você é por mim, eu por você. Nas antigas Racionais, aquela marcou demais, foi demais. Aquela, né? Fórmula mágica da paz. Fita cassete, o Sega vai tá ligado. XZ de rock, Wu-Tang Clan gravado. Procurando no rádio, rap na veia, mania minuciosa, precisão pra não perder a sintonia. Em 99, convocados pelo hip hop. E hoje é a história dos meninos que é do corre. Eu e meu irmão, a gente ali. Lado a lado, em qualquer parada. Eu e meu irmão, a gente ali. Irmão protege irmão, família unida. Eu e meu irmão, a gente ali. Lado a lado, em qualquer parada. Eu e meu irmão, a gente ali. Dois contra o mundo. É, fico lembrando. Eu beijando a barriga da mamãe. Já dizendo que te amava, meu mano. É desse jeito. Pois é, mano. Por isso que a gente tem sempre que levar essa ideia de irmandade pro resto da vida. Pra que isso sirva de exemplo também pra outros irmãos, entendeu? É, pode crer, demorou. É nóis, mano. Eu e meu irmão, a gente ali. Lado a lado, em qualquer parada. Eu e meu irmão, a gente ali. Irmão protege irmão, família unida. Eu e meu irmão, a gente ali. Lado a lado, em qualquer parada. Eu e meu irmão, a gente ali. Dois contra o mundo.